nós logo que recebemos o convite, fomos logo prontos a responder, não é? Afirmativamente, queríamos estar presentes para essa causa. Isto faz parte dos princípios do Benfica, ser solidário com o povo, neste caso com o povo de Oliveira Hospital. E só que na época passada não nos foi possível atender ao pedido para fazermos o jogo de caráter de solidariedade social, mas a nossa pré-época foi logo uma das pretensões que fizemos e preparámos a pré-época de forma a podermos estar presentes amanhã em Oliveira Hospital. Portanto, sabem que o valor da bilheteira vai reverter-se para as vítimas do grande incêndio. Isso também está a motivar toda a equipa técnica e os próprios jogadores? Claro que sim, claro que sim. É um motivo de orgulho. Estamos a participar e ajudar, dentro das nossas possibilidades, o povo da Oliveira do Hospital. Solidários com a causa e, pronto, e vamos fazer um bom jogo, um bom espetáculo, de forma que as pessoas colaborem e apareçam, de forma a ter uma boa bilheteira. Portanto, isto acaba por ser também um jogo de preparação. Já conhecem também os atletas, conhecem a equipa do Oliveira do Hospital? Conhecemos minimamente, porque são equipas de terceira divisão e nós não temos, mas já há sempre sites e jogadores que já passaram por outros clubes, que temos referência e pronto, conhecemos alguns jogadores, não todos, mas alguns conhecemos. Também sabem que de Oliveira do Hospital e da secção de Hockey Patins de Oliveira do Hospital já saíram grandes jogadores que também já passaram pelo Benfica. Claro que sim. Tínhamos cá o Alexandre Marques, o Tiago Jorge, o Zé Barreto, não sei se vão falhar mais algum nome, mas pelo menos esses três, lembro perfeitamente que eles estiveram aqui na nossa formação e alguns deles estiveram ligados ao Benfica durante o percurso deles, séniores, inclusive estamos a clubes de primeira divisão.